programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... Nipônico. Nipônico. Isso. Vamos nipônico. À terra do sol nascente. Não, vamos ao Japão. Vamos. Ah, isso é a mesma coisa, Maurício. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Maurício, vamos falar do Japão o quê? Barbosa, que o Japão é nosso tema de abertura, né, Barbosa? É que a crise econômica no Japão provocou uma verdadeira crendice popular por lá, Barbosa. E aí? E hoje existem no Japão mais de 5 mil videntes, Barbosa. Mais de 5 mil videntes, Maurício? Olha, Barbosa, por todo canto do Japão tem sempre alguém se propondo a ler a mão, a jogar tarô, a fornecer fórmulas pra que um cara arranje emprego. É mesmo? E essas 5 mil videntes estão ganhando fortunas, Barbosa, porque o povo japonês ainda não abriu o olho pra isso, né, Barbosa? Ah, Maurício, a provocação. Olha, e a mais famosa vidente do Japão é a mãe Shinjuku. Ô, Paulo Roberto, que isso, Paulo? É, Shinjuku, Barbosa, é um bairro lá de Tóquio. Sim. É, ela é conhecida como Mãe Shinjuku. Ela tá faturando mais de 100 mil dólares por mês, Barbosa. Ô, como é que é? Pera lá, ô, isso é um absurdo. Mas o que é isso? Ô, Mandinado, pera lá, senhora, Mandinado. O que é isso, digo eu? Ainda não é a vez da senhora falar, Barbosa. Pera lá, ô Barbosa. É. 100 mil dólares por mês? É o que eu ouvi. Mas pra que lado fica o Japão, mãe? Pra que lado fica o Japão, mãe? Tem ônibus na rodoviária pro Japão? Que ônibus na rodoviária pro Japão, mãe? Que história é essa? Mãe, fica frio. Eu tô aí, dentro. Mãe. Ih, peraí, mãe, peraí. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Mãe de nada. Ah, pode falar. A mãe Shinjuku disse que as japonesas estão angustiadas querendo casar. Ah. E os japoneses estão angustiados com medo de perder o emprego. Ah. Esse é o efeito da crise econômica lá. A senhora acha que essas previsões estão certas? Que é isso? Para com isso. Que é isso, mãe? É o sistema japonês de previdência. Ah, de previsão. Ah, sistema japonês de previdência. Previdência não, que não tem ninguém aposentado tá aqui bom, ainda. Tá bom, tá certo. Ah, bora, mãe. É, vaca em japonês, sabe como é que é, Barbosa? Não, não sei. Nem eu. Tá bom, fala, mãe, o que que há? Deixa eu ver aqui, não é? Vê aí. Olha... Essa mulher aí, essa perua, é meio charlatona, viu? Ela é charlatona? É, será que ela tem assim os poderes que eu tenho? Não sei. Ah, será que ela fez os cursos que eu fiz, Barbosa? Não sei. Ah, eu, hein? Que é isso? Mãe, que é isso? Kung Fu, Kung Fu, o quê, mãe? Para com isso. Deixa eu ver aqui. Vê aí. 100 mil dólares por mês, isso. Né? Você vai consultar o quê, mãe? Barbosa, Eu vou ver nas bolas. Vai ver nas bolas de cristal? Bola de cristal. Tá bom, eu então tenho. Tá. Ô, Bruno, pega as bolas de cristal japonesa. Que isso? Eita, esse garoto tá comendo batata doce demais. Não. Para com isso, mãe. Compressão tá forte. Não. Ai, cadê as bolas, Bruno? As bolinhas já estão aí, pronto. Estão entregues as bolinhas. Deixa eu ver aqui. Isso. Vai, bebe aguinha, esfrega a bolinha. Pronto, aí, apareceu uma imagem aí, mãe. Que imagem é essa aí? Para. Quando você só começa a falar essas coisas, ele fala palavrão no meio. Te conheço, para com isso. Shinjuku. Isso, o nome da mulher lá. É, essa perua velha. Tá, o que você viu aí? Olha, já vi aqui tudo. Mãe Shinjuku. Isso. 100 mil dólares por mês. Exato. Olha, falando umas bobagens dessa, que, hein? Que bobagem, mano. Sem curso de especialização em esoterismo. Sim. Ah, pera lá, meu, as bolas não mentem. É verdade. Olha, por uma grana dessas, Barbosa, eu adivinho até quando vai ser a próxima briga do Agnaldo Timóteo, que tá? Que próxima briga do Agnaldo? É, que, isso, mano. Ô, meu, olha... Mas por que essa mãe Shinjuku aí não vai catar urubu? Já, parou. Já enrolou muito. Tá lá, chega, mãe. Chegou, parou, tá? Tá pensando que eu sou boba? Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Dina da Shirimaruru. Ah, meu Deus do céu. Vai, Maurício. Vamos, temos aqui o nosso segundo assunto. Não tem esse segundo assunto. Caramba. Não tem. Vamos ao comercial aqui do Isso. Licença aí. Vai, mãe. Barbosa, fala. Não deixa mais falar de outras videntes no seu programa. Tá bom. Tá certo. Porque tá... senão vocês não conhecem meus poderes, hein? Tá bom, mãe. Eu vou proibir, pode deixar. Pega um negócio. Não pega nada. Me aperta e dou um nó, hein? Tá, vambora, mãe, vambora. Horário reservado de grátis para a mãe de nada apresentar os seus produtos. Sim. Esse é o Esgolan do meu produtor. Tá certo. O que você tem hoje aí pra nós? Vamos lá. Música de fundo, por favor. Música de fundo pra mãe de nada. Bora. Olha, que música boa. Jerry Adriani, olha. Jerry Adriani, mas isso é música japonesa. Então, Jerry Adriani cantando em japonês. Tá, tá bom, tá, vai. Foi uma vai. Turnê que ele fez no Japão. Tá, tá legal, fala junto aí. Junto com a Madonna. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vambora. Prezado amigo motorista de táxi, se você está no calor do seu táxi, com calor, sem ar-condicionado, compre agora mesmo o prático e moderno ventilador automobilístico dos ventos frescos e das brisas boiola. Que opa, epa, upa. O que foi? Como é que é o nome desse ventilador aí, mãe? É um ventilador automobilístico dos ventos frescos e das brisas boiola. Ai, ai, ai, ai, ai. Que vão levar para o interior do seu veículo um ar energizado e um vento da mentalização positiva. Ah, vento da mentalização positiva, tá certo. Você só vai pegar corrida de 20 real pra cima. É. Vai pintar até a corrida de ida e volta pra Cabo Frio. Que isso, é mesmo, mãe? Isso. Que fantástico, e o cara que vai ainda vai dar gorjeta. Tá certo. Olha, os ventiladores supracitados acima. Ah, os ventiladores supracitados acima. É. Sim. É uma exclusividade, todo e nada shopping. É. E funciona com a ajuda de apenas 4 baterias de caminhão. Que isso, mãe? 4 baterias de caminhão, aquela grandona? É porque esse ventilador tem motor de ogiva nuclear. Tá, tá, tá bom, mãe, tá ele certo. Ele pode ser adquirido pelo telefone mais famoso do Brasil, que é esse aí, ó. Tá, qual é? Pode rodar, pode rodar. 0900-7171. O ramal 171. Ai, ui, ui, ui. Tá, tá bom, mãe. E bons ventos. Bons ventos. Já acabou? Não tem preço? Isso não custa nada, não? De grátis custa, aí? Custa não, é, lógico. Tem um preço aqui simbólico, não é? Simbólico, sim. R$ 49,99. O modelo de 3 palhetas. E o modelo com 4 palhetas. Sim. R$ 59,99. Que absurdo. E nós temos também o modelo Nelson Ned. Que modelo Nelson é Ned? É uma palheta só. Ah, tá, mas acabou, tá bom. Fica parou. Aquele negócio esquisito rodando lá em cima. Tá bom, bora, ô Maurício. Sim, vamos olha, o nosso segundo assunto de hoje aqui, Babosa, é uma consulta do ouvinte Wagner Rosa Duarte. Wagner Rosa Duarte. Ele mora no Alto da Boa Vista e diz aqui: mãe de nada, eu gostaria de sua orientação. Ei, pode falar, querido. Lindinha, ô. Oh, lindinha, você, o quê? Maravilhosa, Vera. Que maravilhosa, Vera, o quê? Não é Vera, não? Ô, oh, mãe, se liga aí. Wagner Rosa Duarte. Parece o Hélio Júnior, tô não, distraída. Não, é porque eu vi o nome Rosa, então não, pensei que era mulher. Não tem aquele que chama Rob Rosa? Não, não, mas esse é Wagner Rosa. É, então vamos lá. Vambora, Maurício. Tá, ele diz aqui: eu, mãe de nada, eu gostaria de sua orientação. Eu estou separado há 2 anos da minha mulher, Heloísa. Ah. E ela é sua fã. Ei, oh, muito obrigado. Como é o nome? Heloísa? Heloísa. Oh, Elo, querida, lindinha. Um beijo pra você. Tá bom, de nada. E nós estamos reatando o casamento. Que bom. A senhora acha que dessa vez vai dar certo? Olha, Barbosa. O que, que é, mãe? Estou vendo no rio as águas. Tá vendo o rio aqui dentro do estúdio? É, não, na cabeça. Pensamento. Ah, dentro da cabeça. É. Só tá imaginando isso. Estou vendo um rio. Ah. Olha o barulho das ondas no rio. Cadê, Barbosa? O barulho das ondas no rio, mãe? Olha, vai passar um marrequinho agora no rio. Marrequinho no rio? Isso, mano. Começou a chover. Ah, Deus do céu. Ei, Barbosa, isso não é rio. De repente mudou pra um pântano. Não, não, tá. Vambora, mãe. Olha, o que já tá vendo aí nesse rio aí? Deixa eu ver aqui. Ah. Isso devia primeiramente ser consulta paga. Que consulta paga? Mas a gente já tem um acordo a respeito disso. Não, Barbosa, o ouvinte não paga aqui, mãe. Mas esses assuntos exigem muita concentração. Mas tudo bem, mãe. Mas a gente é um desgaste psíquico. Tá. Lógico, muito grande. Tá, psíquico-lógico. É. Tá. Deixa eu ver daqui. Vai, mãe. Olha, eu nem sei mais o que eu consulto, Barbosa, porque eu estou estafada. Tá estafada, mãe. Eu estou estressada. Tá estafada, eu vi a senhora passar ali, eu acho que a senhora tá estufada. Não, não, não tá estufada nada, não. Isso vambora. É o calor, meu. É, tá, o calor é fogo. O que a senhora vai consultar aí pra... O que que vocês querem que eu consulte? Wagner e Heloísa reataram um casamento, o Wagner quer saber se dessa vez vai dar certo. Ah, Heloísa, mexe a cadeira. Não, muito bem Heloísa lembrado mexe aqui. A cadeira, o quê? Heloísa, mexe a cadeira. Para, mãe. O Wagner vai pegar você de jeito. Não, não, vambora, mãe. O que você vai consultar aí? Boa, essa é boa, hein, Bruno? Hein? Vambora. Qual que você quer, o que você quer, o que, Barbosa? Consultar, o que seria, Paulo Roberto, pra uma boa consulta pra, pro Wagner aí, Heloísa? Ah, os árabes. Oh, isso, bem lembrado. É os árabes petroleiros da felicidade saudita. Os árabes petroleiros da felicidade saudita. Ô Bruno! Tá bom, vamos lá. Puxa, no dia do aumento da gasolina vem a propósito, isso, viu? Isso, é. Gasolina, óleo diesel, Bruno, gás, tudo aumentando, tá na hora. Bruno, puxa pelo turbante aí, vai atolar nas filhas. Cadê ele? Tá aí, vai atolar na esfirra aí. Traz ele pra cá. Ó, tá aí já, mano. Tá vendo o cara aí? Cara aí, vai atolar. Cala a boca, senão eu dou na tua cara. Que isso? Não falei, não perguntei nada. Vai atolar? Vai você também, tá? Vai você e a tua turma. Não, fala aí, mano. O Wagner Rosa Duarte vai atolar. Ele separou da Heloísa. Mas eles querem a casa lá de novo. O que você acha? A casa lá de novo. Para! Opa! Que ele falou aí, mãe? Eles vão acasalar mesmo, hein? Na pressão. Olha, nossa senhora. Para de deboche, mãe. Eu não tô deboche. Barbosa, de você tá rindo por quê? Ai, meu Deus do céu. Isso é coisa séria, meu. Olha. Tá, e daí? Pera aí que eu sou o finalzinho que eu não entendi. Vocês ficam rindo, desculpe, a quem me interrompe. Desculpe, não vou rir mais, mas olha, desculpe. Tá. Pera lá, silêncio no estúdio. Tá, vambora. Silêncio. Cala tá bom. Peraí, para de rir, eu vou embora. Não, vai embora, não. Assim fica eu vou aí, mãe. Não, você vai senta nada. Aí, mãe. Não, não, minha previsão. Tá bom, vai ficar todo mundo quietinho. Olha lá. Aí. Tá, vai embora. Para aí. O Bruno me lembrou muito bem, eu nem chorei hoje ainda. Vocês ficam esculhambando aqui. Por que o Bruno foi lembrar que a senhora chora? Eu tô se mudando pra aquela Rua dos Bulhões lá. Não, que Rua dos Bulhões? Pode parar. Poxa vida. Tá bom, vambora, mãe. Vai, pergunta aí ao Vai Atolar aí, vai. Vai Atolar. Eu vou você fazer a pergunta, você responde curto e grosso, tá? Cacalo é boiola, cacalo é boiola. Agora eu entendi. Não, pronto. Nada já disso. Sei tudo. Então responde, mãe. Já sei vai, tudo. Olha aqui, já vi. O que ele falou aí? Ah, Barbosa, pelo que eu vi aqui. Eles vão tomar suco de abacate, de abacate. Vambora. Eles estão reatando mesmo, viu? Reatando o casamento. Caramba. Olha aqui, Barbosa. O que é, mãe? Apareceu nas bolas de cristal. O quê? Que flagrante, os dois aqui. Vai fundo, querido Wagner. Não, não. Vai. Acabou, tá. Vai, um abraço. Wagner. Acabou, mãe. Obrigado, vai, mãe. Lindinho, obrigado, mãe. Ai, ui. Tchau, Barbosa. Ai, ai, de ai, nada. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Francisco Barbosa e seu programa.